99, estamos com 3, 5, 3, 6, 3, 2, 6, 2, 1, 0, alterna 1, 2, 8, 2, 1, 8. Alto 080 graus, 1-2-0. Para o voo no 705, o SDF seguro limitado aos 300, correto? Sim. E o SDF seguro limitado aos 300. 5, chama centro ao tipo de sequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Boa noite, deixa a gravação de 1, deixa para o nível de voo 050, registro 0 na 4. Autoridade do 1029. está coordenado lá no direto do Vidal? Sim, está da sua coordenação. Muito obrigado. Siga para o meu Charlie em braço. 3, Salvador, via plataforma de 1, via plataforma de 2, Rosário, 5, 0. Ajuste no 0, no 4. Sai direto, sai, zona 0, no 1. falar em autorizar na pista 17, vento 08, 0 graus.

Estacionamento 5, desça para o nível de voo 070, ajuste 04.